pesadelo, tive medo de não acordar. Do alto de uma torre eu vi a terra em transe profundo. Todo mundo era poeta, todo mundo era atleta, todo mundo era tudo. Do it yourself, diziam, o céu é o limite. Acredite, é um pesadelo. Não consigo acordar. Eu tive um pesadelo, tive medo de não acordar. Eram várias variáveis, um vírus voraz no computador. Sigo na contramão do fim da história. Em resumo, o sonho é over, overnight. É um pesadelo. Eu não consigo acordar. Contra, contra, contra, contra a tradição. Tá contra, tá contra, tá contradição. Contra, contra, contra, contra a tradição. Tá contradição, tá contradição, tá contradição. Clichês inéditos, déjà vu no capricho. Esquerda. Música.